bom dia. Passei a noite em claro, sem a tua companhia. Venha no raio do sol, menino no farol, amanhecendo o dia. Venha no raio do sol, menino no farol, amanhecendo o dia. Vem do mar, vem devagar, com os braços do igarapé, me fazer mulher. Toma conta do meu coração. Vem do mar, vem devagar, com os braços do igarapé, me fazer mulher. O dia já vem raiar. Volta pra casa mais cedo, moreno, moreno. Lá fora uma chuva fina. O dia já vem raiar. Volta pra casa mais cedo, moreno, moreno. Deixa eu te amar. Amanhecendo ao dia, passei a noite em claro, sem a tua companhia. Venha no raio do sol, minha mãe no farol. Amanhecendo ao dia, venha no raio do sol, minha mãe no farol. Amanhecendo ao dia, vem do mar, vem devagar. Com os braços do igarapé, me fazer mulher. Toma conta do meu coração. Vem do mar, vem devagar. Com os braços do igarapé, me fazer mulher. Toma conta do meu coração. Os braços.